Donald Byrd. Not following what everybody else does. Programa de Nicole Marques. We'll be right back. Tour, Bird Second, nasceu em 1932, em Detroit, na maior cidade do estado de Michigan, nos Estados Unidos. O pai de Bird era um ministro metodista e músico amador. Já era um trompetista talentoso antes de concluir o ensino secundário, tendo tocado com o vibrafonista e pianista Lionel Hampton. Teve de interromper os seus estudos musicais na Wayne State University para fazer o serviço militar, durante o qual tocou numa banda da Força Aérea, entre 1951 e 1952. De regresso, ingressou na Manhattan School of Music de Nova York e, pouco tempo depois, tocou com o grupo do pianista George Wellington e integrou os Jazz Messengers de Art Blakey, sucedendo ao seu ídolo Clifford Brown. Em 1955, casou-se com Lorraine Glover. De 1956 a 1958, foi o trompetista favorito da editora Prestige, gravando também para a Riverside Records. Deixou os Jazz Messengers em 1956 e juntou-se ao baterista Max Roach. Seguiram-se colaborações com John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk ou Red Garland. Foi um dos fundadores do Jazz Lab Quintet com Gigi Grace em 1957. Na segunda metade da década de 1950, acompanhou músicos proeminentes como os saxofonistas Cannonball Adderley, Johnny Griffin, Lou Donaldson, Ernie Wilkins, Gene Ammons, Manny Albam, Jackie McLean, Pepper Adams, Hank Mobley e Phil Woods. Os trompetistas Art Farmer, Idris Suleiman e Dizzy Reese, os baixistas Oscar Pettiford, Paul Chambers e Doug Watkins, o guitarrista Kenny Burrell, os pianistas George Wellington, Elmo Hope, Kenny Drew, Red Garland, Hank Jones, Horace Silver, Sonny Clark e Walter Davis Jr., o organista Jimmy Smith e os bateristas Art Taylor e Kenny Clark. Thank you. 1958, assinou um contrato com a Blue Note Records e, desde esse ano até 1961, liderou com Pepper Adams um quinteto que gravou no Half Note Café. O primeiro álbum de Bird para a Blue Note foi Off to the Races, datado de 1958. Ele e Pepper Adams estiveram juntos no álbum seguinte, Bird in Hand, de 1959. Em Royal Flush, de 1961, Herbie Hancock aparece no piano. Em Free Form, de 1962, junta-se a Hancock o saxofonista tenor Wayne Shorter. Estes dois últimos álbuns apresentavam as primeiras composições originais de Hancock, tendo Bird incentivado o início da carreira deste jovem pianista, recém-chegado a Nova York. Encorajou-o para o álbum de estreia para a Blue Note e, mais tarde, para se juntar ao quinteto de Miles Davis. We'll be right back. junho de 1964, Bird tocou com Eric Dolphy, em Paris, antes de Dolphy morrer de coma diabético. No começo da década de 1960, Bird estudou composição com Nadia Boulanger, em Paris. Se bem que periodicamente visitasse os estúdios da Blue Note para registros mais ligeiros, a história da música afro-americana tornou-se a sua principal preocupação. Durante 1965 e 1966, fez arranjos para a Orquestra Radiofónica Norueguesa. Tornou-se também mais ativo como professor, por exemplo, na New York Music and Art High School, na Rutgers University, na Hampton University, na Howard University, na North Carolina Central University, na North Texas State e na Delaware State University. Na Howard University, foi presidente do Departamento de Música Negra e juntou um grupo de estudantes talentosos para formar a banda de soul e funk jazz Donald Byrd and the Blackbirds, que gravou para a Blue Note e, sem Byrd, para a editora Fantasy. As inovações incluíam o uso de um coro e a exploração de textos religiosos dos evangelhos. Mustang, em 1967, Black Jack, em 1968 e Slow Drag, com o álbum Fancy Free, de 1969, Donald Byrd afastou-se do idioma hard bop e começou a gravar jazz, fusão e rhythm and blues. Agrupou-se com os Meadzell Brothers, Larry e Fonz, seus alunos na Howard University, em Washington, para editar Blackbird em 1973, um LP que, durante muitos anos, foi o mais vendido pela Blue Note e detestado pela crítica. Com os irmãos Meadzell, seguiram-se os álbuns Street Lady em 1974, Stepping Into Tomorrow em 1975 e Places and Spaces em 1976. Carrie Catchers, de 1976, foi o último álbum de Donald Byrd para a Blue Note, com algumas composições de Larry Meadzell. Os apreciadores do funk jazz gostam deste período em geral, mas muitos outros preferem a década de 1950. Na North Carolina Central University, no final da década de 1970, formou-se um grupo que incluía alunos da faculdade chamado 125th Street New York City Band, gravando 3 álbuns para a editora Elektra. Donald Byrd and 125th Street New York City, em 1979, Lovebird, em 1981, Words, Sounds, Colors and Shapes, em 1982, com Isaac Hayes a cantar. Mm-hmm. Thank you. As opções musicais de Bird a partir dos anos 70, com soluções mais rítmicas, mais acessíveis aos gostos musicais menos exigentes e mais comerciais, são muito controversas para os puristas do jazz. Certos críticos desprezaram completamente estas suas preferências e orientações. Contudo, Donald Byrd foi um grande trompetista, conhecido pelo seu som exuberante, pela sua perfeita articulação e talento melódico. Ascendeu à categoria de trompetista de topo, do hard bop, depois do acidente que vitimou o seu rival Clifford Brown, em 1956. Do hard bop, adotando a linguagem elétrica de Miles Davis, a sua música passou por várias fases estilísticas, do soul jazz ao jazz de fusão, ao funk jazz, e influenciou o rap e o hip-hop. Mais de uma centena de discos de figuras do rap e hip-hop norte-americano contêm samples da sua música, como Tupac Shakur, LL Cool J, Public Enemy, Ludacris, A Tribe Called Quest ou Nas. Byrd faleceu em fevereiro de 2013, com 80 anos. We'll be right back. Este programa teve locução de Leonor Conceição e João Soares Santos. Uau! Realização de Nicole Marques. Did it.